Sang, oui. I'm burning. Que bosta, cara. Parece que ele o Pô, nesse exato momento, um reality show aqui, perna mostrando a barriga. Peluda. Cara, mas você tem algum problema com a minha barriga, Bruninho? Eu olhei pro prazer. Parece meio aqueles caras Pedro e Bino. É Pedro. Oi, Bino. O meu, o que eu gosto. Puta, cara. The suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, can we hear that? Encerrando a série, né, de programas de TV, o que mais que nós tivemos, Alemão? Tivemos o 011-1406 Chame o Tosco. Tivemos os programas de auditório, Sr. Hendrix. Exatamente, e agora a última parte. O Tosco Chanchada hoje vai falar sobre os programas de TV baseados na vida real, conhecidos vulgarmente, digamos assim. Não, eu acho que é conhecido de verdade, como reality show. Não é telesexo hoje, não? Ih, cara, esse é pro próximo. Ah, é só a gravação é sábado à noite, né? É. Depois tá, da, desculpa. Depois das gravações. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Bruninho. Depois das gravações eu vou ter que ligar pra você ainda, cara? Você que sabe, cara. Estarei pronto. Aqui é o Hendrix e eu nunca fui eliminado de nenhum reality show, porque eu também nunca participei. Cala a boca. Aqui é Genouro. Genouro. É o seu nono. É eu mesmo. E aqui é o alemão de sempre. Vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta com o dossiê reality show diretamente do Tosco Chanchada Podcast. Ui, ui, ui. Muita música de e-mail. Filha da puta. Não existe mais isso. Falar isso, cara. Nem vai cortar também. Nem tem mais isso, cara. I am Tosco Mail. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Sessão de e-mails, alemão! Oi, tudo bem? Comemorando aí, né? 30 anos de podcast. Menos, né? Ângelo. 30 episódios, Ângelo, e um ano. Um dos episódios mais comentados aí do Tosco Chanchada, rapaz. De todos os tempos. Também é especial, né, Perna? Só uma vez por ano que a gente faz um ano, né? Rapaz, mas eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas entraram em contato com a gente pelo Twitter, pelo MSN, e-mails, comentários aí que a gente recebeu no podcast. É de pessoas, assim, felicitando a gente, né, pelo feito, né, por ter chegado até aqui. Olha só, bonito. Até aqui aonde, né? Até agora, acho que é melhor, né? Ter chegado até agora. E você ganhou alguma coisa, Fernando? Ganhei. Ganhei muitas noites era, mal dormidas. Era grosso, não? Ui. Ai, como era grande. Bom, Bom, mas antes de ler os e-mails aqui que o pessoal mandou pra gente, eu quero agradecer aí o pessoal do Nerd Drops, Guizão, Oliver Pérez, Alan Polar, o Susi, pela ajuda aí que a galera se dispõe aí a divulgar o Tosco Chanchado e tal. Quero agradecer também ao Tato do We Are Geeks. Conhece o We Are Geeks, alemão? Conheço aquela musiquinha. We are the geeks. É essa, né? Se você busca aí um podcast que fala sobre coisas nerds, geeks aí, com muito bom humor, você pode ouvir lá o We Are Geeks. E se você quiser se manter informado também sobre as novidades do mundo nerd, cinema, TV, séries e etc., ouça aí o Nerd Drops. Livro da nossa querida, estimada, a chuchuzinha da podosfera brasileira, alemão. A Cafetina. Ui. Cafeína que tá lançando o seu livro de crônicas, perna. É isso aí, o nome do livro é Só Acontece Comigo, Amores e Desamores, aí de Drica Sanches, mais conhecida como Cafeína aí, né? É isso aí, famosa aí no podcast. Pra você conferir, você pode acessar o link aí no final do post. O livro, ele contém aí os textos publicados no Tosco Chanchada, né? E também no blog bebendo.com.br, que é o blog da Cafeína. Mais uma parceira dela lá, chamada Niquinha. Mas eu acho que no livro só tem, cara, textos da Cafeína. O que que tem a Niquinha que você ia falar, cara? Não, é amiga da... só tá citando, né? É, só tô citando. A Cafeína tem um amigo que chama Niquinha. É. É isso aí, galera. Dá um apoio lá pra Cafeína. Divulguem esse livro. Se você tem alguma dúvida a respeito, você pode conferir aí os posts da Cafeína no Tosco Chanchada, onde você vai ter uma amostra grátis do ótimo conteúdo do livro, beleza? Eu não lê tudo não, senão depois você não vai querer comprar o livro. Verdade. A gente vai ter que pagar pra ela. Grandes considerações, abraços e a coxadinha aí por trás. Sai pra lá. De quem comentou aí é o Metalis, que é o The First. É, ele é o primeiro. Um belo comentário, Metalis. Abraço pro Diego. Que não é o Hipólito, eu espero, né? Opa, aí não. Pro Taz. Um abraço também pro Gustavo, que não faço ideia quem seja. Também não escreveu Gustavo, pronto. É o nosso ouvinte aí. Isso. Pro Toba. Toba aí, velho. Você falou que ele não vinha hoje. Cara, esse Toba, né, mais conhecido como Tiba, ele é fanzaço do alemão. Meu. Ele... Mas já... ele é aluno do Zeca. Ele já tá se tornando um stalker do alemão aí, por isso... Ele que deu uma sugestão de slogan pro Tosco Chanchada, cujo qual eu tenho vergonha de falar aqui, que foi uma das coisas mais idiotas que eu ouvi alguém falar. Não faça isso. Não faça não vou isso. Falar. Muito podre, Tiba, sua sugestão. Abraço ao Líquido. Que é isso, cara? O cara é líquido? Não sei, cara. Sólido. Ele também fez um belo comentário, Líquido. Um abraço também pro nosso querido Hugo Soares, que ele ama a edição do Tosco Chanchada. Ama a edição do Tosco Chanchada, aliás. Ele que grita aos quatro ventos, amo a edição do Tosco Chanchada. Tanto que, na verdade, ele diz também que a edição do Tosco Chanchada é, no mínimo, inspiradora pra ele, cara. Claro que é, cara. É, a gente entende, né? Ele que até falou, né, Perna, que nossos efeitinhos, barulhinhas, musiquinhas, fica com cara de tiozão o podcast, né? Isso, verdade. E isso só nos faz acreditar que estamos no caminho certo. Exato. Porque nós somos. Somos tiozões. Não tomamos a vacina da gripe suína. Verdade, né, cara? Olha, fomos excluídos, cara. Bom, cara. Aliás, eu posso tomar ainda porque eu vou fazer 30 só daqui 2 meses. Mas já me considero velho, então não tomei. Fodeu. Tô com escorrendo o nariz, mas é normal. Encoxadinha o André Lima Nunes. Ui. Ao Everton Ajizaka. O nazista mais famoso da Bahia. O Leonardo Utsukons. Ao Delacqua. Delacqua, nome muito belo. Ao Vinícius 100 Grama. 100 Grama. Esse é um filé de brabuleta. É do blog 100grana.com.br. Muito bem. Ao Eric Rossi. Parente do Hugo Rossi. Ao Tony Juan também, nome de ator pornô mexicano. É verdade, cara. Não é mesmo? Verdade. Ele que tava com uma dúvida aí de como assinar o feed do Tosco. Mas é só você clicar lá no link, lá em cima, lá que tá escrito assine os nossos feeds, que tá tudo marcadinho lá, belezinha. É sugestão. sugestivo esse nome, hein, cara. É meio intuitivo, assim, mas você lê, às vezes até dá pra entender. Se é que você me entende, né? O Freak Tombs. Sempre comenta esse cabra aí perto. A Senhorita Cafeína, que nós falamos aqui. É, vamos ficar falando muito também. É. Ao Igor Lins também, um grande abraço. Ao Magu. O Magu, amigo do Vinícius. E pro padre. Olha o padre aí perto. Ixi, se você soubesse, cara. O padre que eu vi uma foto dele vestido de padre na internet, cara. Coisa mais tosca do mundo. Não, cara, é que você... Olha, nem te conto, viu, bicho? Não, o pior é o Bart vestido de Batman gordo, né, cara? Não, e ele tava... Não, não posso falar, né, do que rolou na festa, porque foi meio... Né, o que acontece na festa, fica na festa, né, cara? Então... É verdade que você foi de Pineapple. Vamos mudar de assunto. Abraço pro Almighty, que diz que ouviu o Tosco Chanchada justamente pelo nome, cara. Aí, ó, tá vendo como não é de todo tosco? É. Todo ruim, quer dizer? Nossa, cara, que medo, né? Tem gente pra tudo, né, cara? Um abraço também pra minha querida esposa Renata, que comentou aqui, que fazia tempo que ela não comentava. Verdade, cara. Ela que tem vergonha de falar que é minha esposa. Eu entendo. Porque ela disse que deixa pra lá. Ao Kio Caio César do Farrazine. Tá sempre na área também. A Vanessa. Dona da festa. É. Dixo de passagem. A Ju Espadot. A macumbeira mais branca da humanidade. É que você não viu a galera fumando charuto lá, bicho. Sério, cara? Bizarro. Todo mundo com a boca no charuto. É, mano. Menos eu, né? É, essa era o charuto. Né? O Breno Roberval. É ladrão de chocolate. Mark Ellison, que quase chorou, alemão, quando a gente falou dele. Ele foi um dos primeiros ouvintes, né, cara? A Dani Cosmoveg, que tá fudendo com a vida de 5 ouvintes lá do trampo dela. Tá vendo? Ela é que divulga o Tosco no trampo e que diz que não tem problemas de ataque de riso lá, porque todo mundo se diverte. Olha que beleza, cara. Maravilha. Então nós estamos contribuindo para o bem-estar dos trabalhadores. É, o chefe disse que eles eram o setor mais animado da empresa. Uhul! Ah, rapaz, eu tenho até medo do que seja esse trabalho aí, do que é... O setor, né? O Rodan. O Big Road, que já adotou o apelido que inventamos pra ele, Big Road. O Igor Lobo Mal. E acho que é só, né, Pern? E essa toda é a galera que comentou no Tosco Chanchada, por isso não perca tempo, comente lá também. E vamos pros e-mails. E-mail do Eduardo Cosso. Sempre na área, o cara mais acabado de São Paulo. E o que que ele diz aí? Ele diz: parabéns pelo aniversário de um aninho. Comecei a ouvir o Tosco Chanchada por causa do cast 1 do Chaves e Chapolin. Olha só, Pern. Nossa, cara. Coisa do fim do mundo mesmo, hein? Aliás, ouvir os primeiros episódios é uma experiência e tanto, né, cara? Desanimador. Ouvi o primeiro cast do Chaves Chapolin, do qual sou fã desde pequeno. Depois não larguei mais e posso dizer que este é o único cast que já ouvi um episódio mais de 2 vezes. Opa! Qual será? Ah, foi o primeiro. Porque não dá pra ouvir nada no primeiro. É, eu acho que ele ouviu mais de uma vez, que era, né, pra ver se entendia alguma coisa do que a gente tava falando. Ou ele ouviu um dublado e um com legendas, né? Apertou lá a tecla SAP, né, cara, do MP3 player dele. Aí ele diz: parabéns e continue o bom trabalho, Eduardo. Eduardo Couso, 31 anos, São Paulo, capital. Valeu, Eduardo Couso, que sempre manda e-mails aqui pra gente. Aliás, nós também temos que parabenizar aí o Rafael Might, né, que ganhou o DVD do Porks lá no Tosco Chanchada Fast and Fuck. É isso aí. Pra galera que participou aí, fiquem ligadinhos que em breve novas promoções. Jesus. Segura que o bagulho é louco. A gente não pode falar ainda, mas novos produtos aí vão ser sorteados. E se você não ouve o Fast and Fuck, você está perdendo várias promoções, dicas e muitas cositas interessantes. Entretenimentos. E contentamento. Serviços em gerais. Adoro quando o cara fala em gerais, cara. Um alívio para os seus momentos de mal-estar intestinal. Acesse a nossa comunidade no Orkut. Opa, você é sempre bem-vindo lá na comunidade. Temos várias pessoas interessantes lá. Siga-nos no Twitter. Os links estão aí abaixo do post. Porque escrever dá muito trabalho. Tosco Chanchada agora também no Facebook. Olha, coisa de gay. No site do Tosco, logo na barra lateral direita, tem um botãozinho bonito lá escrito "Torne-se um fã". É por aí que entra. Clique lá e se torne fã do Tosco Chanchada no Facebook. E tem também o site meupodcast.com, diretório de podcasts, onde o Tosco Chanchada Chanchada tem uma comunidade e, se não me engano, é a quarta maior comunidade lá. Uia. Vamos mudar esse quadro, por isso... Vamos pras cabeças, mano. É, entra lá, se cadastre e seja mais um da nossa comunidade de toscos chanchadeiros espalhados pelo Brasil. Mais alguma coisa, senhor alemão? Olha, que eu saiba, não. Tem alguma grana aí pra prestar? Não. Ah, demora, hein? Vamos pro episódio, então, que hoje é o reality show Tosco Chanchada. Vamos dar aquela espiadinha. Todo está en el juego. Su apodo es el picador de humo. Comió pimienta y ahora se siente en el culo. Si su respuesta fue positiva, compre ahora. Un cuento para las hemorroides. Anillo del fuego. Yo sentí que sus llamas me abrazaban, poniendo en su ardor y me devoraban. Preparo los dos, fuego de amor, fuego de amor. Ahora disponible en toda la América Latina, México, España. Bom, vamos então destrinchar o que é um reality show, né? Vamos procurar as origens dessa porra aí, ver como que surgiu. Vamos consultar aqui o nosso historiador do Tosco Chanchada, mais conhecido como Alemão. Conhecido como Alemão, nada. É que eu não tenho nada de falar, não. Bom, eu sei, cara, que o que é um reality show, né? Vamos voltar no tempo, reality show. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus ficava observando Adão e Eva. Era um primeiro reality show do mundo. E lá não tinha censura também, porque Deus ficava vendo Eva. Olha pelada, só, cara. Eva e Adão. Eva e Adão. Só que como era só ele que ligava, né? Então o voto dele decidia. Então ele iluminou os dois, né? Uma vez pegou o prêmio pra ele, né? Porque, na verdade, Eva fez intriguinha, né, cara? Que, é, que quem tava jogando a parada era a serpente. É. Era a serpente que fez todo o joguinho lá. Ela é falsa. Aquilo é uma cobra. Tem uma galera que fala que, na verdade, a MTV foi a empresa aí, né? Ou, sei lá, o canal aí que começou com os reality shows. Mas, na verdade, parece que isso aí vem antes, né? Vem, parece que desde a década de 70, na verdade, isso aí, é, né? Lá em 73, saiu... Os caras nem sabiam que chamava reality show, né? Então lançaram como documentário. Era um documentário que mostrava, tipo, 12 dias de uma família, assim. Bom, devia ser a coisa mais legal do mundo, né? Nossa. Tipo, era uma família normal, então, quando todo mundo saía de casa... Vamos todos dormir. É, quando todo mundo saía de casa, não ficava filmando nada, sabe? É igual uma, igual o show de Truman dos anos 70, assim, né? É, exatamente. Chamava An American Family. Agora imagina um reality show igual o show de Truman, anos e anos, assim. Angus Young, né? Eu não vi o show de Truman, mas se eu não me engano, eles filmam a vida toda do cara, né? A partir do nascimento do cara. Desde o nascimento. Cara. Assim, décadas e sempre líder de audiência. E o cara nem imagina que tudo ali no mundo dele é fake, né, cara? Você acha? Então, Perno, você falou que a MTV que lançou, assim, né? Na verdade, ela que elaborou os melhores, né? Tipo, em 92, ela lançou The Real World. O nome é bem sugestivo, né? E foi aí que começou a febre nos Estados Unidos dos reality shows. Qual que é a fórmula, assim, porque, assim, existem vários programas hoje. Na pesquisa pra esse episódio, eu percebi que vários, que eu nem sabia, cara, que existia. Alguns eu tinha ideia e tal, mas eu vi que se encaixa na ideia de reality show. Mas o que precisa para um programa ser chamado de reality show? Câmera. Também. Esse é um dos... Eu já dei minha participação. Posso ir embora agora? Então o Faustão, por exemplo, é um reality show. Ele não cabe muito, né? Ele nunca é eliminado, então não conta, eu acho. Não, porque... Ah, eu acho que tem o conceito reality show é muito amplo. O show de realidade. Porque tem o reality show que é tipo um jogo, né? Tipo, o cara tá lá por causa do objetivo e tem uns que só mostram. Eu, né? Eu acho que o melhor conceito, assim, seria aquele um da caixa de Skinner. Não sei se o Perna lembra disso aí, daquela experiência do... Senhor Skinner. Dos ratos. Do Simpson. E o cara fica observando os ratos lá. É mais ou menos isso. Uma caixa de Skinner. 1964. É, então. Né? Aí o Big Brother, por exemplo, nada mais é do que isso aí. Estudar o comportamento das pessoas. Diante das situações. Então, assim, mas o pessoal bate em cima do conceito reality show, dizendo que seria a realidade ali da pessoa, como a pessoa é. Vai mostrar a verdadeira face. Porque, de repente, o cara, quando tá numa situação supressão, comum... Né? É, numa situação comum. Assim, com os familiares, com os amigos e tal, ele é uma pessoa. E ali, quando ele tá sob pressão, o verdadeiro ego dele aparece, né? Tem como, de fato, ser um reality show tendo edição na parada? Aí que tá, cara. Porque a edição... A gente sabe como que é, né? A gente pode fazer heróis e bandidos, né? E no caso da TV, mais ainda. Porque, por exemplo, quando você assiste um reality show 24 horas aí, é muito diferente do que vai pro ar, né? Muito chato também, deve ser. E muito chato também. Eu tenho uma experiência. Por isso tem edição também. Eu tenho uma experiência a respeito disso aí. É igual os podcasts sem edição. Podcast sem edição também, você pode... Né? É o reality podcast, né, cara? Legal é editado, né, mano? Aquele velho ditado, né? Então, cara, eu tive uma experiência, eu tive a oportunidade de acompanhar esse Big Brother 10, naquele esquema do pay-per-view, só que um pay-per-view genérico, se é que vocês me entendem, né? Ah, o piratão, né? Isso, esse aí. Cable guy. Cable guy. Deu cinquentão pro cara lá. Cara, uma coisa que eu percebi, eu falei, bom, vou fazer um experimento social nessa bagaça, né? Além do entretenimento, é lógico, além, né? Além de bater punheta, vendo a menina. Esse é o Nunu, hein? Aquela cacau, vou dizer um negócio, hein, seu Nunu? Filho, é um ovo de pai. Cara, eu percebi o seguinte, se você assiste, sei lá, uma, duas, três horas daquilo, você faz, pega essa parte, depois você vê a edição que a galera faz à noite, são dois Big Brothers diferentes, cara. Não bate, assim, o que rola, sabe? Então, esses... Tem que dar audiência também, né, cara? Exatamente, tem claro. Que dar audiência e... Como a família brasileira assiste muita novela, cara, tem que ter uma historinha, tem que ter um roteiro, tem que ter os bons e os maus. Cara. Mas será manjado, né? Será que o jeito do cara montar, por exemplo, acontece um quebra-pau lá, o cara pode montar, tipo, quem começou na verdade, o cara coloca... um pedacinho do começo. Tipo, o cara começa... Coloca a briga começando da metade, como se fosse a outra pessoa que começou, e será que isso aí influencia mesmo no resultado? Cara, então eu não sei, a impressão que dá é que assim, as pessoas começam assim, leva muito pro lado pessoal quando ela assiste um reality show. Acho que talvez seja esse o propósito, é mostrar uma realidade que talvez a pessoa gostaria de viver também, porque fora do esquema do BBB, as pessoas ficam trancafiadas lá, tem outros estilos que você percebe assim, que a pessoa se comove, a pessoa toma o lugar da outra que tá participando. Exatamente, um cunho social. Social, é. Fazer o bem. Cuide quem? Vamos dizer assim. Cuide quem? O seu, Nuno. Ah, filho da puta! Então, marca registrada de algumas edições do Big Brother, sempre o lance do coitadinho, do cara que vem do povo. Mas eu falo que isso aí acontece com novela também, cara. Então, mas aí então, que tá. A pessoa se identifica, mas assim, o reality show acaba virando mais uma ficção. Exatamente. Com um rótulo diferente. De outro. Até que ponto também a votação é reality? É. Que eu não sei não, cara. Porque, tipo assim, quando teve aquele Big Brother lá do professor... Jean. Willis. Oi. Aero Willis. Aquele dele é de Aero Willis. Eu tive uma Rural Willis. Porta de madeira. É boa, seu Nuno? Não. E, cara, quando ele foi pro paredão a primeira vez e falou da opção sexual dele, eu falei, meu, esse cara ganhou. É, lógico. Já ganhou, todo mundo vai se comover. Agora os caras colocaram dois gays no último aí, assumido, aí fudeu, aí eles não ganharam, né? Não, mas eu achei que eles colocaram os dois gays lá pra ver se... Porque o barato é o gay se assumir depois, né? Então... Ali já entrou gay, o cara sabia que era gay não, já. Não, mas você viu que quase rolou... O inverso, né? O cara quase virou homem lá. Ah, também. Tá também tá com não, a mina da daquela. Mas eu vi umas fotos do cara aí depois, assim que abriu as portas do Big Brother, irmão. Ele abriu as pernas também. O cara voltou o cara voltou pro reality dele, filho. Cara, ele é aquele Chateaubriand lá. A louca. A louca. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Cara, depois do Big Brother, não. Na verdade, Silvio Santos, né, como um cara muito batuta... Muito sapeca. Ele já colocou um reality show aí pra concorrer antes de sair o Big Brother, a né, palavra, cara? A palavra é sacana, né? Ô, véio sacana. E o que fica na memória é o que apareceu primeiro, né, cara? Lógico, claro. Sempre. Quem não lembra da feiticeira, cara, depois que ela... Ah, mas o feiticeira é no 2. É no 2? No 2, o primeiro era só os decadentes. Supla. Ah, é verdade. Frota. Mari Alexandre. A Ellen Roche. Bárbara Paz. Ah, não, a Ellen Roche é no 2. É, tinha o Matheus Carrieri. Bárbara Paz, verdade. Matheus Carrieri, verdade. Matheus Carrieri, cara. Cara, eu ia falar o Rafael Pilha, cara, mas na verdade era o Matheus Carrieri. Matheus Carrieri. Você vê assim, cara, e o Silvio Santos é tão gênio, cara, que pegou todo mundo decadente, que tava fora da mídia, assim, e botou lá e foi um recorde. Eu só fico imaginando quanto será que o X9 da Globo ganhou, cara, dedando a ideia dos caras, mano. Verdade, né, cara? Então, a Globo montando o maior esquema de marketing, assim, vai o Silvio Santos e olha a casa da artista. O foda que saiu, ninguém nem sabia o que era, cara. Então, e o engraçado do caso dos artistas é que foi um fenômeno, né, cara? E não tinha uma regra fixa, né, não, cara? Não tinha. Exatamente. Mas só por isso... Alguém voltou, né? É, foi o Frota. Ele ficou de saco cheio, né? Pegou, vazou. Quando ele viu o oportunismo... Não aguento mais. Né? Não aguento mais essa parada. Vou vazar. Aí o cara saiu... O cara saiu, viu que era um fenômeno de audiência tal, Ele falou que foi abastecer o carro, um frentista falou pra ele, pô, cara, como é que você conseguiu sair, não sei o quê? Aí ele pensou, vou voltar. Aí, cara, aí, e todo mundo que lançou... Demais! Cara, é demais. E todo mundo que lançou algum produto, né? Tipo, Supla. Meu, foi recorde de venda, cara. Verdade, vendia na banca, R$8,90. Vendia na banca, R$8,90. Vendeu um milhão, cara, do tal do Japa Girl. E um milhão. Um milhão na banca. Cara. E a revista do Frota, né? Na G Magazine. Não, a Bárbara Paz hoje tá na Globo, na novela das 8 lá, né, cara? Ela que... Ela ganhou, né? Pois é. Ela tem a orelha muito feia, cara. Parece uma havaiana aí dobrada. Então, cara, ela tem cara de menina com conjuntivite, cara. Sei lá. Eu acho que ela se acha também, cara. Conjuntivite. Porque a Bárbara Paz é muito conhecida no teatro underground, assim, naquele teatro experimental. Todo mundo pelado. Esses tontos aí que fica. Ah, sabe? Mas ela é feia, cara. Quando ela dá risada, sei lá, parece um rastelo. Parece um cavalo, cara. É o famoso dente de égua, né, cara? Cara. E o Supla catou ela lá dentro da casa, né? Catou. Que foi a novelinha. Pô, Bárbara. Então, será que... Pô, Bárbara, sua orelha é muito feia, Bárbara. Ai, Supla! Você com esse pijama? Supla dormia de pijama, cara. Parecia um morto muito louco, né, cara? Parecia Doris Guice, assim, né, cara? Cabelo cara... descolorido depois de uns dias já, né? Ficou as pontas marrom. Engraçado, cara, voltando ao Frota, teve uma cena, uma das mais bizarras, cara, do Silvio Santos no do dia da eliminação, né? Uhum. Que ele pegou a revista do Frota, né? Falou assim, ó, olha, Frota... Já ai, saiu. Ai, ai. Aí ele tá aqui. Aí, só sei que o Silvio Santos abriu assim, né? Vamos ver. Cara, foi uma sequência de crise de riso do Silvio Santos. Uma das coisas mais bizarras. Ele mais... Ô, louco, mas Frota! Não pior sei que ele faz assim. Mas tudo isso, engasga, Frota! Mas da onde você guarda e isso? Ficou, e o Silvio Santos teve uma crise de riso aí de uns 5 minutos e o Frota ficou até sem graça, cara. Imagina se eu se uma revista do Perna, então. Silvio Santos abrindo aquela capa do meio, assim, aquele post, 8 dobras, assim. Mas não acaba mais. Cara, e o Casa dos Artistas 2 foi a armação mais furada de todos os tempos, né? O foda que é isso, não tinha muita regra, você tava falando, mas foi isso aí que fudeu o programa também. Porque o Silvio Santos mudava tanto o negócio que ninguém sabia mais quem que... É, chegou uma hora que a galera que assistiu, acho que começou também a ficar confuso, né? Ninguém entendia mais como é que eu vou eliminar o fulano, como é que, né? Então, aí que tá. Como é que vai entrar a participação do público nessa história aí, no 2, né? Ele já pegou um pessoal mais que tava em evidência. Ellen Roche, os gêmeos. Os gêmeos. Lá, gêmeos. Como é que fazer ginástica lá que o gêmeo... Solange Frazão. E aquele o filho da Vanusa lá, o... Ah, esse aí não tá... Depois eu vou falar do meu encontro com esse cara. Ah, é verdade. O Henderson, ó, encontrou com o cara. Ah, ui. O cara que namorou a Tammy Gretchen, cara. Hamilton, mano. O cara que namorou Tammy Gretchen. Comeu então, o Vanuso. Como é que é o nome do cara? O Vanucci. Vanuso. Conta logo então, Henderson, essa história. Não, então, ele foi o grande ganhador da Casa dos Artistas 2. Por causa de um vacilo do Silvio Santos. Por quê? Porque tinha aquele... Por quê? É, como que é? André... O cara lá que... Estamos aqui com Marília e Gabriela, né? Olha. Era o Ricardo Mar que tava lá, não tava? Então, o Cigano Igor, cara! Cigano Igor, o ícone! Foi ele que começou a pegar ele em mito, né? O mito! A lenda! Eu queria votar na... Em Dara. Na Dara. Porque Dara não me ama. É impossível amar alguém que sua família escolheu para amar. Que bosta, cara. Estou feliz agora. Vai, Marília Gabriela, deixa eu... Por quê? Uma palavra. Fale, Hendrix. Aí o que aconteceu foi o seguinte. O queridinho da Casa dos Artistas 2 era aquele André Gonçalves. Pegador. Ah, filho. É verdade, pegador, cara. Então, tava tudo armado. Diz que o cara é golpe. Ele pegava a Cíntia Benini. Pegou a Cíntia Benini lá e tá casado até hoje. Verdade. Olha. É sensacional. E aí, Annalise Nicolau. Olô. Nicolau. Ele não veio hoje. Não é parente do Nicolau, né? Eu tenho uma raiva, cara. Ô, Nicolau, nós vamos te eliminar nesse reality show. Não faz isso, Hamilton. Aí vai vendo, tudo tava armado pra ele ganhar, porque ele era o mais popular, mais queridinho e tal. Só que quem eliminava, quem dava o voto, era quem ligava lá pro SBT e tal. Só que tinha um filtro, né? Tinha as atendentes lá. Tipo, você vai votar em quem? Ah, vou votar no André. Beleza, já separava. Ah, vou votar no fulano de tal. Opa, isso aqui deixa pra depois. Vou votar no Cigano Igor. Então, todo mundo que entrava no ar não era aleatório. Por quê? O que a produção ali filtrou. Por quê? Só que uma das meninas... Que votou na hora ali, ela mudou o voto. Ai, cara. E o Silvio Santos falou assim: mas peraí, você não ia votar no André? Opa, ela, fodeu! Ah, fodeu! Aí ela falou assim: eu ia, só que eu mudei. Agora eu quero votar no Rafael Vanucci. E aí ficou aquele constrangimento geral e o cara ganhou, a Vanusa pulou na piscina com o cara e tal, e o cara ganhou o prêmio, né? Da Casa dos Artistas. Rapaz, tem vídeo disso? Será? Deve ter, né? Cara, se tiver, tá aí embaixo do post, cara. Tem que ter, porque o Silvio Santos ficou constrangido. Ele falou assim, mas você tem certeza? Mas você não ia votar? No... Silvio Santos falou, sem vergonha. É, já, aí ferrou tudo. E né? Como foi seu encontro com Vanucci, Henrique? Então, estava eu no shopping, aqui em Marília, e apareceu o grande vencedor da Casa dos Artistas 2. Vanuso. Justamente com dois seguranças. Ui. Do tamanho do Mike Tyson, cara. Tem uma história do Mike Tyson depois. Ninguém pediu autógrafo pro cara, mas eu reconheci ele, porque eu assisti a Casa dos Artistas dois. Uhum. Ele é meio Robson Monteiro, assim, não é? Não é, mano? Tá ali, né, cara? Cara, aí ele entrou numa loja, todo pimpão, todo com aquele óculos, né? Meio Elton John, assim, e tal. Todo meninão. Cara, Rock Band! É, cara, pedindo pra ser reconhecido. Eu entrei nessa loja e fiquei olhando. Aí, só sei que ele foi falar com uma atendente de uma loja aí, e a atendente falou assim, espera, a sua vez. Eu tô atendendo ela. Nossa, cara. Falei, caramba. Combo ele Breaker, veio, ele, né, cara? Ele veio divulgar um CD dele. CD? Cara, CD, cara. Boca de caçapa. Aliás, é... Ele tem dente de égua também, cara. Cara, mas é um... Ele parece um limpa-trilho, né? Um espaço no meio dos dentes. Limpa-trilho. Assim, parece um baraca um pouco, né? O baraca? Cara, mas parece que é um fim certo pra todo mundo que participa de algum reality show, né? No Brasil. No Brasil, não sei aí fora como é que é, mas principalmente nesses de eliminação, né? O cara tá numa casa e tal, tem que eliminar o cara. É, ou o cara sai e grava um CD, ou o cara lança uma moda, ou cara, o cara sai numa revista. Não, na Casa dos Artistas, o Frota e o Matheus Carriere fizeram filme pornô, né? Aí sim. Então, aí chegamos à conclusão que a Casa dos Artistas é um meio mais fácil de você chegar ao sucesso. E transar. Do que o Big Brother, porque ó, no Big Brother 1, Kleber Bambam lançou disco, lançou CD. O André Gabé lançou disco, cadê? Ele tá na turma do Didi, cara. André Gabé, nossa, cara. André Gabé. Verdade, cara. Meu Deus do céu. Aí depois aquele tal de Rafinha gravou CD também, cadê? Ele já tinha uma banda lá e tal. Ah, ótima banda, por sinal, né? É, nunca ouvi falar dessa banda. Acho que no Big Brother do Rafinha tinha um outro cara lá, um cowboy lá, não sei, que tretou lá, que lançou um filme pornô também. Ah, é verdade. É verdade. Passado, cara, pra mim, a única coisa que o Big Brother conseguiu ressuscitar foi a carreira do Paulo Ricardo, cara. Meu ídolo, cara. E aquela Maíra também lançou um filme pornô, né? Não que ela queria, né? Mas lançou, né? É, caiu um boquete dela na internet. Ah, é verdade, então, cara. No primeiro Big Brother, tem uma menina lá que ela fazia uns filmes nacionais lá e aparecia peladinha também. Ah, só que teve eu uma outra também, uma Motogirl, lembra? Que fez filme pornô também. Essa aí... Ela chegou também a fazer também, fez aquela menina também, lá? Chama Rainha do Moto... Então, eu acho que isso aí, eu já ouvi até pessoas, olha que, como é que é louco esse negócio aí. Eu já vi pessoas assim, por exemplo, numa votação onde tem uma gostosa e um cara mais ou menos, a galera vota pro cara ganhar. Peraí, o que seria um cara mais ou menos? Ah, um cara estragado, assim, meio dogado, assim, sabe? Um cara desconjurado. É assim, o pessoal, se tá entre os dois... Desalinhado. Como o pessoal já pegou tanto o padrão do programa, assim, do que acontece after Big Brother, vota no cara, porque o cara vai ganhar a grana e sabe que a mina vai sair na Playboy. Então, aquilo que ela não ganhou ali no programa, ela vai ganhar no ensaio fotográfico dela, cara. Sato. O povo elimina as gostosas primeiro pra ver logo na Playboy. É, exatamente, né? Exatamente. Bom, com exceção, com exceção da Tess, né, cara? Da Cida, né? Da Cida, puta que pariu. Aquela... Tinha um amigo da Cida, uma... A Naná, né? Naná. Ai, que saudade da Naná. A Naná, cara, nem no Over 80s, né? No vai, meu Grannies. Cara. Over 80s, né, cara? Over Ad Eternum. Vocês lembram, no primeiro Casa dos Artistas... Munhá Magazine. Que o Alexandre... Tutankhamun Magazine, né, cara? Nossa, você transforma essa forma decadente... no capeta, né, cara? Com toda essa loucura aí, surge a Casa dos Desesperados, né, cara? Cara, pra mim é o melhor reality show de todos os tempos. Cara, aquilo tinha medo, cara. Eu sou fã, fanático do Sérgio Malandro. Era nojento aquilo, cara. Era nojento. Era porcão mesmo, cara. Sim, era porcão. Isso sim é reality, porque ele pegava uma gordona, um velho magrelo. Anão. Cala a boca, anão. Cala a boca, filha da puta. Cara, aquele anão que depois foi pro Boff de Elite, né? Olha isso, cara. Aquele anão muito porco, cara. Tinha um traveco lá também. Não, tinha o traveco. Tinha um traveco. Uma loira toscona, né? Não, e eles dormiam tudo numa beliche. A Geise. Numa beliche. O prêmio era R$1.000 e uma cesta básica. É, se não fosse cesta básica, ninguém entrava, cara. Meu, era sensacional aquilo lá, cara. Pô, ele chegou a ficar em segundo lugar no Ibope, cara, no horário dele. Passava 4 horas da manhã. Nossa. Não, é mentira, passava mais cedo. Passava no horário da novela. Cara, das mas, 8. Ó, meu, tudo que vem do Sérgio Malandro é muito demente, né, cara? É. O cara é então, cara. O cara é demente. Né? Aí ele fazia aquelas aparições, assim, não tem no Big Brother, quando a Ana Maria Braga vai visitar o pessoal. Era o Sérgio Malandro. Ele era o Pedro Bial, né? Ha! Eu tô aqui! Do nada, né? Do nada, olá, assim. Olá, meus heróis! Ha! E quem ganhou foi a Gordona, cara. Gordona foi lá receber o prêmio. Mas será que era real mesmo aquilo lá? Assim, real, assim, será que eles pegaram aleatoriamente pessoas ali e elas tentavam viver na boa? Eu acho que aquilo ali era um exemplo da representação mesmo. Na hora cara. Que apagava a luz, não ia pra casa. É, falava, né? Não vai rolar não, tal. Pegava assim, porque era. Nossa, cara, mas era genial, muito... cara. Que nem a prova da comida demais, lá era cara. Pra pegar uma um marmitex, tá ligado? Não era... era sobrevivência. Era sobrevivência mesmo, cara. Imagina que um marmitex devia estar gelado, aquele azedo. Medo, né? Da hora. Anos depois, com toda essa reformulação que teve na Record, ela resolve entrar com a Fazenda, né, cara? Fala. Antes da Fazenda, teve aquele da Karina Bach lá e a mulher do... As Patricinhas. Do Justos lá. Verdade, cara. Vida na Fazenda, também, alguma né? coisa assim, não é? Sei lá, era tão chato que... A Fazendinha. É, todos os formatos importados, isso aí, né? É, assim, esse formato... Simple Life. Simple Life, isso. Troca de Tem família. Também Troca de Família, que isso aí... Cara, eu tinha um ódio, cara. Entra também no esquema de reality show. É, então, eu tinha um ódio desse primeiro aí, porque mostrava uma véia punk, emo, sei lá o que que é, aquilo lá. E um cara sertanejo. E um cara sertanejo. E trocaram. Cara, olha, falar pra você, cara, deu vontade de ir lá e matar todo mundo daquela família, cara. Porque, meu, tinha um filho que era parecia o Marilyn Manson, outro que parecia os caras do Good Charlotte, e os dois brigavam pra ser, tipo, quem é o mais fodão. Tipo, quem é o mais gay, né? Então, o pai dos moleque era aqueles hippie bicho grilo. Esse último que tá passando agora é um cara que luta vale tudo e uns riponga, tá ligado? Você acha? Então os caras não comem carne, não comem nada e o cara do vale tudo é um pedreiro, tá ligado? O cara é pedreiro mesmo. O cara trabalha de pedreiro, só que o cara é bom, é o conterrâneo, o cara é bom mesmo. Conterrâneo. É. E aí os caras, ele leva os caras na churrascaria, tipo, e fica comendo. Cara, eu que não aguentava, assim, dessa véia, ela parecia o David Bowie com franja, assim, cara. É tosco. Aí, cara, ela na fazenda, assim, não, no campo e tal, e eu achava legal o sofrimento dela. Ai, eu vou ter que pisar nesse chão. Ai, meu Deus. Ai, não sei o que, não tem água quente. Deixa uma semana. Que ódio, cara. Eu parei de assistir. Tem também aquele Super Nani, cara. É verdade. Nossa, Super cara, Nani também encaixa, cara. Isso era foda, cara. Cris Poli, né? Ela dela. Tava faturando uma grana ali, cara. Escrever um livro agora. É, porque eu ouvi dizer, né, então, talvez essa... O que eu vou falar agora seja totalmente furado, mas dizem que... A parada da Super Nani, as famílias, elas pagam por aquela consultoria que a mulher dá, cara. Olha só. Não é um negócio... Você pode ver que o nível das casas, o padrão de vida que as pessoas, que a Super Nani visita, é... Agora, olha, eu não sou pai. Pai. Por enquanto. Aí vou fazer uma pergunta para o pai, perna. É. Resolve esses métodos, cara. Cara, você que é um pai. Olha, eu... Se for do jeito que eu fui criado, cara... Eu pegava aqueles três moleques, metia o pé e falava assim, moleque, negócio seguinte, na base do terror. Mas sabe se que... não se comportar, o tambor vai girar, você vai comer a tua cara, vagabundo. Vai eu vou te dar dor. Você vai acordar com a boca cheia de formiga e aparecer na primeira página do Notícias Popular, mano. Não, uma coisa assim que é legal, cara... É o moleque já... Sim, papai! Fui criado assim, cara. Baseado na dor, né? Na dor. E no medo. Ó, uma coisa que eu percebo muito vendo o Super Nani é que na maior parte das vezes, ali pode-se dizer que 80%, 90% das vezes não é culpa das crianças. É culpa de mau costume dos pais, cara. Criação, né? Sabe, as crianças não aprenderam a fazer aquilo sozinho ou resolveram fazer... Deu um belo dia, teve um estalo e resolveu fazer. No caso deles lá, é os pais que... Então é válido, cara. Vou cagar no aquário. Mas voltemos à Fazenda, cara. A Fazenda, nesse esquema aí também, né, de pay-per-view genérico e tal, eu tive a oportunidade de ver, cara, é muito mal produzido. A Fazenda, quem pagou o pay-per-view da Fazenda é um completo idiota. Porque tem cara, primeiro, um sítio. O primeiro acho que não tinha, né, pay-per-view, né? Eu acho que não, porque era esse... tão ruim. Cara, esse um outro, sítio. Tem hora que os caras desligam a câmera ou muda, se tá acontecendo uma parada muito louca ali com as pessoas e tal, eles pegam e muda a câmera lá pros carneiros. Ai, ai, ai, caraca. Ai, mataram meu carneiro. Sabe, é muito... Viola, minha viola. Mas eu tenho outro programa. Sabe, é muito bizarro, cara. E assim, é muito mal feito. Muito mal feito. Tanto que era legal que em certos momentos... Eu não sei o que aconteceu na casa... Nesse último, A Fazenda, que a... É o que tinha o Dado do Labela? Não, eu acho que esse... Não, esse é o outro, né? Esse foi... O Dado foi o primeiro, o Dado foi o primeiro, que ele, inclusive, ele ganhou. Deu uma chicotada nas costas do outro idiota lá também. Podia ser eliminado, não pode bater. Então, ele pegou e desceu o cacete lá e... Da hora. Então, Não, mas na Fazenda pode, arreio, espora. É, isso aí faz parte, né? Eu sei tá que matando um pernilongo. Nesse segundo aí, cara... Aconteceu uma parada lá que a Sheila Mello falou, cara, ainda bem que aconteceu isso, porque tá muito chato ficar aqui. E porque não acontecia nada. Pô, mas não tinha nem um riozinho pra pescar? Não. É que eu não assisti esse aí, né? Não, era interessante. Tinha serviço pros caras fazer, mas os caras tipo, ah, então tá bom. A gente faz tudo de manhã, parte da tarde, não faz porra nenhuma. Então, mas não a ideia nada, do Big Brother era justamente ter provas, né? Cuidar de alguma coisa, assim, tal. Não sei, como eu não assisti esse último, eu não sei se rolou. Algumas provas pra comida, essas não, coisas? Não. Provas diárias? Provas diárias. Não, tinha dias que, pelo que eu vi, assim, parece que era tranquilo. Tarefa galera. Então, eu acho que o Big Brother Nacional é o mais fácil, cara. Mas não, cara, às vezes eu fico pensando assim, porque o ócio, em certo momento, ele começa a incomodar o cara. O ócio Osborne, né? Que, aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho. Boa. Cantor bom. Rapaz, eu gosto daquela banda dele, Blazabá. Cara, e esse que o Silvio Santos fez aí, como é que era o nome? Os Esquecidos? Não, tinha um que era de gordo. Solitário, né? Você lembra? Esse aí é Perder para Ganhar. Na casa dos artistas, como que era? Gordo, como que era? Né? Perder para Ganhar. Perder para Ganhar. Olha o nome, cara. Perdedor. Grande Perdedor. Ah, o Perder pra Ganhar é o original. É o original. Cara, esse eu achava demais também, cara. Que era causa artista com gordo. Não, com gordo, esse cara. Aí é legal, cara. Porque tem aí, os caras... um romance aqui, dois gordinhos. É? É um cara gordinho, a menina gordinha. Ah, tá, entendi. Aí, Silvio Santos, prepare-se agora para cenas pesadas. Mas esse dos gordinhos era legal, cara. Tinha um objetivo legal até. Então, os caras juntavam na balança lá, dava 5 toneladas. Aí dois gordinhos saíam lá e ficava mais magro. Era legal. O objetivo aí, era aí o que não conseguia perder muito peso, ficava em depressão, começava a comer um monte de chocolate e engordava o dobro. Aí fudia tudo a equipe. Culpa do gordinho. É sempre assim, né, cara? Culpa do gordinho. O gordinho vai pro gol. Cara, um que eu não achava graça nenhuma, não sei se é porque eu não me interesso por esse esquema corporativo e a forma com que o cara age e tal, enfim, não me trazia nada de interessante ali, era o Aprendiz, cara. Eu também nunca assisti um capítulo, cara. Cara, eu achava legal porque era cruel, né, meu? A eliminação, assim, você tá eliminado. Não, antes o cara acabava com o outro, você não nasceu pra isso, você é um vagabundo. Você é feio. Você não tem criatividade. Você é um Zé Ruela. Sai daqui antes que eu te dou um tapa. Nossa. Não, cara. Era a Frota que tava falando. Não, e o melhor era o Tom Cavalcante, né? Imitando ele. É, isso aí, era legal, cara. Era o Tiririca, né? O Tiririca, como que era? Doutor Tiririca de... Tiririca Trump. Né? Inclusive, teve um episódio que o próprio Justo sacaneou o Tiririca e toda essa galera aí, tipo, começou a pegar firme com eles mesmo lá, tal, começou a falar umas coisas, os caras começaram a levar a sério, saca? Aí depois teve que, não, é só uma brincadeira e tal. Nossa. Mas Tiririca quase chorou, cara. Cara, mas imagina o Roberto Justus, porque ele não move um músculo, né, cara? Não, ele não tem expressão nenhuma. Ele é o cigano Igor moderno. Eita, tá aí, cara. Tá aí, a melhor definição de Roberto Justus, cara. É o cigano Igor do mundo empresarial, né, 2099. Cara? É o ciborgue do cigano Igor, né, cara? Ciborgue Igor. Ídolos. O primeiro Ídolos, que foi, assim, pelo menos que chegou no Brasil, ao formato Ídolos, né, pra escolher o Ruge, eu assisti todos os episódios. E do Bros também. Ai, que vergonha. Não, assisti porque eu gosto, cara, de coisas assim, cara. Do Bros, eu acho que até você tava lá, não tava? Você não era aquele... Imitando, cara, Michael Jackson. Aquele, aquele... Não, vai vendo. Da Ruge, né, era só meninas e tal, e eles colocavam, tipo, a Daniela Mercury pra fazer workshop. Então eles armavam uma situação constrangedora, né? Então tinha o dançarino lá que falava assim: ai, meninas, vocês são todas gordas, fétidas. Nossa, cara. Tal, aí as meninas ficavam assim, né, tristes. Aí de repente entrava a Daniela Mercury dançando lá, tal, e as meninas, pô, né, pegaria no malandro. E era o que eles armavam. Cara, teve uma vez que eles fizeram isso, mas quando foi pra escolher o Bros, né? E o cara fez a mesma coisa. Você é gay. Todo mundo, nós também! Eba! Não, mas aí, cara, começaram, né, a falar um monte e tal. Os caras ficaram meio constrangidos, assim. De repente, aparece ele, Rick Martin. Oh! Cara, meu, a câmera mostra os caras assim. Pra trás. Aí tinha aquele, tinha um negão lá, cara. O negão ficou meio assim, né, tal. Tá bem. Tá vendo esse viado de novo? Cara, dançar a Maria. Ó, mas o Ídolos, Astros, American Idol, whatever, né? Não, mas foi no Astros que formou esses grupos podres aí, cara? Zoroastros. Acho que era Ídolos, era ainda. Popstar. Astros, Popstar, era verdade. Popstar. Ah, é que é tudo mesmo com bosta. É, né? Mesmo, cara, formato. Mas você sabe o que que dói na bola esquerda, cara? É o seguinte. Chute. É que... Também. Cara que tem uma bola só. Não tem nem esquerda nem direita. Bola do centro, né? Caçapa do meio. Cara, meu, quantas pessoas se inscrevem nessa merda? Você olha filas e filas e filas. E no fim parece que eles não escolheram ninguém, cara. Porque o resultado, o que é aquilo, velho? É uma bosta. Cara, o pior é a Honda ter que comprar o nome Bros e lançar uma moto. Depois Honda Bros, né? Que é uma brosta também, né, cara? Daqui a pouco lança Yamaha Rouge, né? Suzuki Ídolo. Droga, que lentidão. Meu navegador tá ruim demais. Droga, droga. A Microtoscosoft traz para a América do Sul o novo navegador para a internet. Toscrom. Toscrom. Com Toscrom você navega mais rápido pelo Toscurt. Acessa seus e-mails no T-Mail e carrega mais rápido o site do Tosco Chanchada. Vamos ao vivo com tradução simultânea para a cerimônia de lançamento do Toscrom. Com Toskill Gates. Good morning, boa noite, ladies and gentlemen. Cambada. Yesterday, all my troubles lançando so far o Toscrom. Now it looks e como a Toscrom está dominando, se você não instalar o Toscrom, você não vai conseguir entrar mais em nenhum site. We are the world, ou instala we are the ou se ferrou. Inclusive, o Corinthians está montando um grande time para esse ano. E para ver a feijoada da Dona Palmeirinha. Submarine. E também uma caipirinha. Yellow Submarine. Que delícia. Yellow Submarine. Que delícia. Good night. Bom good dia night. A todos. And bom fuck dia. You. Fuck you. E muito boa sorte. Instale já o Toscrom no seu computador. Ligue agora para o número que aparece no seu alto-falante e ganhe também uma fita cassete com aulas de como postar foto no Toscurt, mandar scraps para os seus amigos e também dicas de trapaça para jogar colheita feliz. Toscrom. Mais um lançamento Microtoscosoft. Você só encontra aqui no Tosco Chanchada Podcast. Bom, a gente sabe que o mercado do reality shows aí é um mercado que dá muita grana. É melhor que eu use aí pra mim. E outra coisa que acontece, e a prova disso está nos reality shows brasileiros, são desenterrar aquela galera que não tem expressão nenhuma mais, né? Artistas mortos-vivos, né? E se você participa de um, prepara a sua cova, né, cara? Porque você também vai pro vinagre. Aí surgem os reality shows com a galera famosa aí, né? Tipo... Gene Simmons, por exemplo. Nossa, lamentável. Cara, é uma bosta aquilo lá. Lamentável. A primeira temporada até que é legal, que era meio espontâneo o negócio, acontecia mesmo, sabe? Mas agora, cara, você vê que é tudo armado. Todo dia aparece uma cobra lá. Como é que nunca aparece uma cobra em lugar nenhum? Só mostra a mulher só dele só na fudendo. Casa do pé, né? Mas aí é outro segmento, né, cara? Mostra muita mulher dele gastando a grana toda dele, né? Porque ele... Não, ele é fudido, ele tá fudido, cara. Ele tem uma mulher meio biscate lá, que tem uma irmã puta. Ela fazia... Aqueles filmes da sexta sex lá, do Cine Privé. Ah, o soft, é, soft então. Porn, so, né? Softcore. É Shannon Weary? Shannon Tweed? Não, é Shannon... Tweed. Simmons. Twitter. Twitter. Shannon Simmons. E o pior é que o filho dele é meio gay lá, esquisito, grande, gigante e magro. E a filha de 13 anos meio puta já. Nossa, cara. Coitado, cara. É muito, é, isso aí é uma audição das mulheres que o Jimmy Simmons pegou, né, cara? É, 2000, né, e poucas, né? Esse aí acho que é o Julio Iglesias. Não, tem o eu sei que, assim, no ranking tem lá o Mick Jagger, né, porque ele é o mais velho também, né? Só... Desde 1800 de bolinha fudendo a doidada, né, cara? Famosa boca de buceta. Ele e o cara do Aerosmith, a pessoa, nossa, é boca pra caralho. Nossa, cara. É o Pacu contra o Surucucu. O do Gene Simmons tem a pior tradução de nome pro português do mundo, cara. Verdade. Porque em inglês lá é Gene Simmons Jewel Family, né? As joias de família, né? Uhum. Aí traduziram, cara, Gene Simmons, uma família joia. Nossa, que cara, pariu. Pior tradução que eu já joinha, vi. Joinha, joinha, hein? Assim, eu não sou fã de Star Wars, mas essa... Teve esses DVDs do Camelô? Traduziram pra Guerra nas Estrelas, né, puta? Que não, tipo, bosta, lá que cara. O cara... Tem um dos robozinhos lá que é R2, né? R2-D2. Uhum. R2-D2. É. Aí a tradução parece... Ei, Arthur? É verdade, cara. O Arthur. Arthur. É o do anão que tá lá dentro. Ô, mas já que você tá falando em traduções toscas, eu vou falar da pior do mundo, cara. Lançaram um livro há muito tempo aqui, acho que na década de 70 no Brasil, que veio traduzido do americano, do inglês americano. E chamava The General Will, né? Tipo, em inglês ficaria a vontade geral, alguma coisa assim, né? E traduziram como General Will, cara. E o livro inteiro fala do maldito General Will, que ninguém sabe quem é, cara. Cara, que merda, cada vez tá falando do General Will no livro, tá falando da vontade geral, que aquilo acontecia por causa da vontade geral, e não do General Will. Nossa. Ué, você quer o pequeno Stuart Little? O pequeno Stuart Little, cara? É, pequeno Chicken Little? É, também. Saca? Já é Little por natureza, não precisa colocar lá o pequeno. Pequeno. É, cara. Pequeno, pequenininho, pequeno. Sabe? E por falar nisso, The Osbournes, cara. Cara, eu tenho um ódio também. Ó, eu era. Eu não vi The Osbournes. Não, demais. Nem vejo. Pra quem gosta, do Oz, Black Sabbath, toda a carreira do mestre Ozzy Osbourne, não assista, cara. Não assista, é uma merda, cara. Provavelmente ele vai chamar Osório, né, cara? Não, mostra... mostra o pai da Bia. Osório Ostorgildo, sei lá. Mostra o Ozzy Osbourne, gaga. Andando com um andador. Não, né, com andador e com aquelas fraldas, né, meu? Geriátrica. Verdade, cara? Não, mostra o cara totalmente gaga. Então, aconteceu com ele o que acontece com todo mundo que participa de reality show. É degradante, né, pro total. Ser humano, né, cara? Aquela Sharon Osbourne é uma mulher fútil que é cheia de querer fazer gracejos, meio pra ser nossa. Os filhos são dois retardados. Tem uma nossa, cara. Uma gótica emo meio biscate, né? A filha, cara, meu, que ódio, cara. Meu, aí fica o Ozzy dando conselho pra juventude, assim, tal. Ah, não sei o que, tremendo a mão com mal de Parkinson. Estou cara, velho. Meu, o mito Ozzy Osbourne não existe mais pra mim, cara. Outro reality show que ele fez acabou, cara. Não, não gosto. Cara, é foda, cara. É foda falar isso, cara. Outro reality show que fala sobre celebridades, assim, e que, cara, eu achei uma merda sem tamanho é o The Girls of Playboy Mansion. Nossa, cara. Tinha tudo pra ser demais, né? E já tá na sexta temporada aquilo, cara. Eu acho que o que estraga é o véio, né, cara? O véio que não morre. O véio é meio miele, né, cara? Ele não fala porra nenhuma, na verdade. Ele fica assim, na sua... Ele dá uma risadinha meio... De vez em quando, meio... Sabe, mas não mostra nem as minas de verdade, né? Fica uma insinuação, uma putaria lá, mas tem que assistir assim... depois da meia-noite, cara. Você tá assistindo o Four Kids. Ah, tá. Então é isso. Porque... Não, eu só assistia pra esperar o I Don, que vinha logo em seguida. Assim. As baladas de Cancún. É, os Gunna Wild, né? Girls... Como é que é? Naked Wild. Naked On. Wild. Naked Wild On. É isso aí mesmo também. de reality show de músicos, artistas da música, tem o Flavor of Love. O sabor do amor. Cara, por essa eu não esperava, viu? É, o do rapper Old School, cara. O cara do beco, do Brooklyn. Meu, mas quem vai querer beijar aquela boca nojenta do Flavor, cara? Ah. Cara, não, mas não, não, não, mas aquelas mulheres são todas interesseiras, elas só querem o relógio dele, cara. Não fizeram um negócio esses dias aí, quem quer namorar com o Beto Barbosa, cara? Isso aí é muito bizarro, cara. Quem quer namorar com o Luiz Arruda? Latino, tinha com o latino. Você acha que... O Beto Barbosa é muito feio, cara. Sabe, Flavor Flav, a galera encara na boa. Mas o Flavor Flav... Perguntaram uma vez quanto que ele tinha pago nos dentes de ouro dele, ele falou que não era. Era papel, cara. Laminado? Era pouco mostarda que ele tinha comido. Na década de 70, né? Puta, eu ia falar um negócio menos trash, cara. Que era aquele papelzinho que vem no sonho de valsa. O alumíniozinho. Não, mas não pode ser alumínio, cara. Dá choque. Dá choque na obturação. Os caras não têm obturação, cara. Cara, ele é bizarro demais, né, cara? Não, o reality show dele só não é mais bizarro que o próprio Flavor Flav, cara. Então, eu fico imaginando o Chuck D, né, que é o outro rapper. O cara foda do Public Enemy, né? Vendo isso na TV e lembrando daqueles discos memoráveis sobre discussões políticas. Ué, e tudo mais, cara. Que inspirou toda a carreira do Spike Lee, né, cara? Porra. Dos filmes. Que provocou, graças a Fight the Power, os caras saíram na mão lá em Los Angeles em 92, lá. Os caras dando tijolada na cabeça dos caras, tirando os malucos de dentro do caminhão lá. Aí pá, Fight the Power. Fight aí depois power, mostra o cara lá no reality show, cara. Com o dente sujo de mostarda ainda, cara. Que pariu. Ah, tem um pra escolher a nova Pussycat Doll, né? Que mostra as tretas das meninas. Assim, deixa elas tudo dentro de um quarto, né? Aí você vê que é foda, cara. Lugar que tem muita mulher. É uma desgraça. Cara, vira merda, cara. Porque no reality show, imagina assim, Big Brother. Fica só os caras. Os caras vão jogar um truco. Vão fazer um... Vão falar de mulher. Vão falar um monte de coisa aí. Fazer tal. Um troca-troca. Agora... Agora, quando tá um monte de mulher, cara, uma começa a falar mal da a outra. Louca. É igual que a gente falou lá. Da vida. É igual que a gente falou lá no episódio dos defeitos das mulheres. Não acredita, nega. Aquilo é uma cobra. É uma goca, é uma cobra. Uma goca não presta. Então sempre essas picuinhas, né, das meninas, porque só vai ser escolhida uma, né? Picuinha. Mas picuinha. A impressão que dá é que, assim, no caso da... Não dos fudidos, o Flavor Flav tá fudido, né? Mas você pega, assim, por exemplo, o Pussycat Dolls, é mais pra fazer já uma prévia, né? Pra levantar as minas, assim, tipo, fazer o single. Lançamento pro outro mandar o chute, o né, xarafa. Cara? Sabe, já é pra fazer um esquema, já, assim, já é uma pré-propaganda do que vem. Exatamente. Por aí, né? E não é coisa boa, hein? Seguindo a linha aí do Flavor of Love, tem o Rock of Love também. Ai, caralho, que porra é essa? Do já extinto e odiado Poison. Era a mesma história do Flavor of Love, queria arrumar uma pessoa que aguentasse lamber o dente dele. Só que era com o Bret Michaels lá, o vocalista do Poison, né? Ah, o Bret Michaels que se vestia de mulher no começo do Poison. Então, acho ele e pra... todo mundo, né? Todo mundo, né? Mesmo quando queria se vestir de homem, né? Nos anos 80. Cara, que porra, né, cara? Nós temos que fazer qualquer hora dessa um episódio sobre hard rock, porque... É, meu... Rende, hein? Rende. Hard rock, glam rock, cara. Tem os glam marilhense também. Tem que ser falado também. O do Bret Michaels aí, cara, eu nunca vi tanta biscate juntos no mesmo reality show, cara. Só tinha puta querendo. Ah, mas aí. É a tônica, né, do... Essas bandas aí, glam. As minas não queriam nem saber dele. Elas pegavam entre elas mesmo e ficavam por isso mesmo, tá ligado? Nossa, caramba, cara. Olha só, no cara. No final das contas, o cara ficou de escanteio, né? Nossa. Até o Beto Barbosa pegou e ele lá, né? Ah, que bosta, né, ele cara? Ficou no docica, né, cara? Cara, ele já pensou... Faz mina, né? Eu preciso surgir um... Não, então a oração dele era... Ah, docica, por favor, a minha pica. Pra ver, né, meu? Tem que ter uma pica doce, né? Bom, e teve uns... Falando dos celebridades, teve um também que era a solução pra acabar, que chamava Celebrity Shark Bite, que não passou aqui no Brasil. Ai, que porra é essa? Mas a tradução nada mais é do que a mordida de tubarão em celebridades, né? Os caras pegavam as celebridades lá dos Estados Unidos, colocavam numa gaiola, assim, de aço, e melava a gaiola com peixe podre e jogava lá na África do Sul, assim, e os tubarão ficavam comendo, cara. Que beleza, tentando cara. Tentando esbagaçar a gaiola. Tocando My Own Summer do Deftones, né, meu? Essa, né, cara? Isso aí podia ser a solução pra todos os reality shows de famosos, né, cara? Imagina, não, tinha que ter no Big Brother isso aí, porra. Colocar aquele do John Williams, né? Falei de famoso. É, cara. E como já é de praxe do Tosco, vamos falar sobre, se é que todos não entram nessa categoria, né, cara? Mas vamos falar dos... Bizarros! Uou! Um reality show bizarro é um que chama God or Girl. Ah, cara. Deus ou as garotas. É um reality show que nada mais é. Lógico que é Deus, né? Vocês estão de brincadeira, né? Não, isso aí existe. Desde quem tem Deus tem tudo. Então logo, né? Se você tem Deus, você tem todas as garotas. Exatamente, mas no programa o negócio que é o seguinte. Bosta, hein, cara? Que merda. Ele já fez coisas melhores, né? Já foi mais engraçadinho. Vamos mandar. Será que ele vai colocar buzina pra ele mesmo? Pode ser, né? Tá, vai, toca a buzina do Chacrinha então, vai. Aí, esse reality show consiste em 10 aspirantes a padre, conhecidos como seminaristas, coroinhas... Capuchinhos. E bota algumas mulheres... Mocinhas, né? Mocinhas, né? Que fazem filmes pornôs, fazem programas, fazem amor por dinheiro. Amor. Make love for money. E as mulheres tentam seduzir os pequenos meninos... Pequenos pedófilos. Mas será que o cara sabe? Pequenos pedófilos? Na verdade, eles são vítimas, é ao contrário, né, cara? São as vítimas, né? Eles são os ófilos. Os pedófilos são as mulheres. Nada mas mesmo. E aí, cara? O que que... São provas que rolam, é teste de resistência. Só fica lá, cara. Fica lá. As meninas andando pelada, imagina. Passando o peito na cara, fazendo bem bolado, tipo, vem... E aí o que resistir vira um padre. Alguém resistiu a tudo isso, cara? Será? Eles têm que dar hóstia pra ela depois. Ih, na boquinha, ela de joelho na sua frente, com a boca aberta. Ai, cara. Eu já vi um outro também, só que eu não vou me lembrar o nome. Só que são meninas que fazem papel de meninos e vice-versa. Ai, cara. Ah, isso aí é festa junina, cara. Aí eu vi a sua... Eu nem tô rindo da piada, cara. Tô risada da risada do perna. Mas ele é um termômetro idiota, né? Eu vi um, cara, que chama Boys Will Be Boys. Esse? Boys Will Be Girls. É esse, cara. Esse aí é que eu vi assim, é tipo uma festa junina. É. Né? Tipo, uma banda, não é? É, tipo, é pra formar uma banda de mulheres, tipo um Rouge, assim. Ui. Só que os caras são ex-boy band, sabe? Exatamente, uh-huh. Isso aí. Tipo, a mesma coisa se o New Kids on the Block quisesse formar o Spice Girls, por exemplo. Nossa, cara. Imagina que bosta, cara. Cara, não, aí já tá... Pô, isso aí é uma isso merda. Isso é esculacho, cara. Né, cara? Isso já... é uma bosta. Ah, tem aquele um das atrizes pornô, né, cara? É, ó, recente aí, né? Ela é Want to Be a Porn Star, alguma coisa assim? Mais ou menos isso. Aí teve um cara que fez a pergunta que não quer calar, né? Mas o que que elas ganham? Pica! Então, aí o outro foi a resposta, né, cara? Igual a Mônica Matos, né, naquele Form Spring, né, que o pessoal faz perguntas assim, né? Aliás, Hendrix, você que é um cara aí que manja de perícia forense e tudo mais, ai, cara, ai, ai. Você acha que o perfil de Mônica Matos no Twitter é fake ou não? Cara, eu acho que pode ser ela mesmo. Eu acredito que seja ela, cara. Só porque tá seguindo ele. É, porque ele não quer antes acabar ela com ela do que o perna me seguindo, né? Melhor. Aí fizeram uma pergunta pra ela, assim, né? Hoje. E aí, dando muito? Ela assim, ô. Oh. Aí teve outro maluco que colocou assim, né? Aí, Mônica Matos, eu tenho 25 centímetros de benga. O que você acha? Ela respondeu assim, acho que é mentira. Ah, não é ela, cara. Mas eu acho que é, cara. Então, teve um que eu acho que o cara colocou lá. E o cavalo? Ela falou assim, ah, vai bem, obrigado. Então, eu adoro essas respostas. E o bambu, né? É. Um outro reality show bizarro era um que era protagonizado a primeira temporada pelo Vanderlei Luxemburgo. Puta que pariu, e a segunda temporada pelo Zagallo. Ele. Que isso. O primeiro campeão do Nylon. Como é do que é? Nylon com 13 letras. O único campeão do Nylon tem 13 letras. Aí o menino que ganhou. É assim, consistia no seguinte: meninos que querem ser jogadores. Então soccer passa, player. Soccer player. Queria. Eles faziam um treinamento forçado e tal. Via os fundamentos, batia falta, batia. Carrega pênalti, os caras nas costas, né? É, levava a chuteira, né? Bolada nas costas. Bolada no queixo. Cabeçada no céu da boca. É. E o que fosse mais habilidoso ganhava não vamos dizer um estágio, né? Mas é como se fosse um peneirão. Passava na peneira. Passava na peneira e ia jogar num time. Num uhum. time grande já, né? Categoria dele, obviamente. E o legal, cara, eram os conselhos, né? Pô, o Vanderlei Luxemburgo assim, de acordo com a nossa filosofia, eu sou o comandante e você é o comandado. Porra. Cara, o cara é muito chato, cara. Mala mesmo? Muito mala, esse muito é mala. Romário, e o Zagallo é aquele negócio. Aí, sorte! 13 letras! Sorte, letras, né? É, o menino que ganhou assim, chamava João. João, 13 letras! Esse nasceu com a estrela! Tem que aprender a contar o Zagallo, né? Tudo, cara. Aí um moleque, 13 letras! Vai tomar no cu! 13 letras! Eu vi um bizarro, cara, que chama Cast Office. E esse é bizarro de verdade. Passou na Inglaterra, cara. Dá uma olhada. É, os caras pegavam e botavam os caras numa ilha pra sobreviver. Tipo o Temptation Island lá. Só que, uh-huh. olha só. Okay, no Brasil foi apresentado pela Babi, né, cara? Temptation Island? Nossa. Island. Temptation Island. Islands. Island. Mas nesse daí, né? Nesse Ilha da Desgraça aqui. Ilha do Dr. Morro. É, parece, cara. Ó, porque... É Lost, cara. Olha os participantes. Olha os participantes. Participava um jovem. O Rafael William. Um jovem numa cadeira de rodas. Nossa. Putz. Uma anã. Você acha? Uma grávida com deficiência auditiva. Caralho. Um cego. Uma vítima de talidomida, que eu não faço ideia do que seja. Deve ser alguma pessoa que nasce sem. Amidalite. Olho. Um negócio assim. Cara. Retrovitiligo. E uma outra pessoa acometida por querubismo. Sabe o que é isso? É uma doença genética que causa anomalias na face. Tipo, parece o... Um anjo. O Ilote. É, então. Nasce pena na cara, né? Que porra é essa? E eles tinham que ficar lá, só isso. É um animal, né, cara? E o objetivo do reality show é eles ficarem lá e dar... Se matarem, audiência. Né, e tipo, eu fico imaginando o cara de cadeira de roda atolado na praia. Tipo, a maré subir. Não, o cara chegar pro cara da cadeira de roda e falar assim, e aí, vamos fazer um rafting? Aí a surda... Chega pra surda aí, vamos curtir o som aí, surda. I'm burn. Aí o anão tenta desenterrar, cara. Cara, que merda, cara. Cara, que porra é essa, cara? Isso não pode ser verdade, chegar cara. Chegar pro cara sem perna e falar assim, aí, vamos fazer um Cooper? O pior de é manhã na praia? O pior é o anão tá lá atolado na areia, não consegue sair, chega um cara, vai pro mar, tartaruga, né? Filha da puta! Cara, isso aí parece o Omblongs, né, cara? Verdade, o Omblongs com o Draw Together, né, cara? Igual, não tem naquele filme lá que o cara não tem mão e fala assim, e aí, quer uma mãozinha? É, o Amor é Cego, não é? Esse filme aí, né? Não, acho que é o Todo Mundo em Pânico. É, não, 3, não, né? Não é que tem a mão dele, parece uma couve-flor, assim, um negócio bizarro. Cara, que bizarro. E aí, você quer uma mãozinha? É bizarro. E o outro era um não tinha a mão, e o outro não tinha os pés, né? É, então, parece um pouco. Um ficava sacaneando o outro, né? E aí, quer uma mãozinha? Outro, não, se você me der uma mãozinha, eu vou te passar a perna. Eram umas piadas. Cara, que idiota, né, cara? Aí um que passava na MTV, cara, um tempo atrás, que chamava I Want a Famous Face, né? Eu quero ter uma cara famosa. Que isso, cara? Os caras pegavam, tipo, escolhia o Perna. O Perna é fã de quem? O Perna era fã do Kid Bengala. Que é agora o... hoje o Kid Bengala que é fã dele. É fã dele. Putz. Aí que eles faziam assim... Júnior. Eles pegavam e colocavam o perna lá no programa e os caras iam fazendo cirurgia no perna. Tipo, mexia na cara dele, diminuía o pinto dele. Pra ele ficar igualzinho o Kid Bengala. Ia mudando a pessoa. Nossa. E diz que a pessoa ficava totalmente desfigurada e não parecia nem um pouco a pessoa. Você acha, cara? É, então. E aí? Chega no fim das contas, não vira merda nenhuma. Meu, passou um que o cara tava querendo ficar igual o Aerosmith. Meu, sempre cadê? Parecia um tubarão, cara. Ué, só catar uma faca assim, cortar, abrir mesmo a boca dele assim, cara. Igual o cara fala com o assim. Coringa. O cara vai, então, o cara fala, putz, não era o Coringa, cara. O cara é parecido com o Aerosmith que eu já. Com o cara do Aerosmith que eu já vi. Foi aquele índio Yanomami que tinha tipo um pires na boca. Ah, como que é? Raoni. Ah, o Sergei também parece com ele. O amigo do Sting. O Sergei parece mais o Mick Jagger com vitiligo. Cara. Vitiligo. Cara, o Sergei é. Gay. Aliás, ele é Roots. Não ele tinha é o nome mais apropriado pra ele. Devia cara. Ter um reality show do Sergei, né? Sergei, cara. E você Sergei, já viu aquele reality show do Love. O Eterno, né, cara? E ele dando. Eu já peguei a Janis Joplin e a árvore que tava do lado. Eu sou pansexual. Cara, que nojo, né? Fiei um câmbio no cu uma vez. Não, um câmbio. O cara comer a Janis Joplin, o cara tem que ser muito não, ele falou que comeu a Janis Joplin e o amigo dela que tava lá. Oh, comeu os dois? Falou que comeu os dois, cara. Cara, imagina a Janis Joplin né? Gritando na cama. Yeah! Na primeira bombada do segredo. Oh, Lord! Aí a hora que acabava tudo, ia começar a Você já viu aquele um reality show do João Gordo, cara? Qual que era isso, cara? Cara, é um que filmava a vida dele de pai, de cara bonzinho. Cara, como eu odeio isso aí. É o Ozzy Osbourne. Gigante. Cara, mas da não, periferia, tonto, cara, né, cara? Tonto, cara. Eu torcer pra ele escorregar, cair da cabeça, MTV cara. Também, né? Era no MTV também, teve cara. Teve o Marcelo D2, né? Teve, exatamente. Tinha que fazer um do Tiririca, né, cara? Esse é engraçado. Ué, então, sensacional. Do Toninho do Diabo, filho. Toninho do Diabo, Tiririca, Sérgio Malandro. Cara, né? Henrique Cristo, já pensou? Henrique Cristo. Vão descobrir minhas verdades. Cara, aliás, hoje tá foda porque vários canais, assim, principalmente esse que tem essa pegada mais variedades, igual Multishow, esses canais aí. Meu, é reality shows na programação toda, cara, praticamente. É tudo lá, reality blá blá blá, não sei o que, blá blá. Naquele I, tem até lá, reality, sei lá como é que é o nome do bagulho lá. É o reality show dos produtores de reality show. Não, chama só falta esse, só fora. Cara. Chama isso, cara. Noites de Reality, aí só passa reality show. Na Multishow, cara, passa de 20 programas passa durante o dia, 14 é reality show. É, na cara. Na MTV tem os piores do mundo, cara. Eu nunca vi coisa mais chata do que os reality show da MTV, cara. É umas putarias, assim, da uma molecada sem noção, cara. Sei de viado, e será emo, que isso dá audiência? Dá, cara. Dá sim. Big Brother Nacional. Não, não chega a ser o Big Brother, acho, por causa do alcance da Globo, né, cara? Mas eu acho que proporcionalmente dá sim, cara. Porque senão, não tinha... Se bem que eu acho o seguinte, esses reality shows, tem um monte, assim, porque é barato produzir também, cara. Eu lembro que teve um que ficou obscuro, cara, que passou no SBT. Era um reality show pra pessoa ser um ator, pra trabalhar numa das novelas. Mas era o Caso Casos Artistas. Não, cara. Não, teve um que era só pra ator. Então, mas eu vi que o Casos Artistas, uma vez, lançou um que era esse daí. Ah, então era, usou tipo, era o nome Casos Artistas. Era pessoas normais que entravam lá, só que... Com fã, não, é? Não, também não. Vocês já viram um reality show que chama Eu Sobrevivi a um Game Show Japonês? Putz, cara, eu vi isso aí, cara. Eu vi isso aí, cara. Até eu acho que tem um episódio dos Simpsons que eles zoam isso daí, que a família participa e tal. E sabe que no Japão tem um povo meio estranho, né, que mora lá. Naquela região do Japão. No país Ásia ali. É tipo assim, tem um reality show, então uma família, duas famílias americanas, se eu não me engano, vai participando. Participando de provas, assim. Só que os japoneses, cara, tem algum sentimento, sentido, tipo de Hiroshima, Nagasaki, assim. Coisa pouca, sabe? Que os americanos fizeram e os caras judia, cara. É cada coisa bizarra mesmo, sabe? Credo, tipo, cara. Tipo, os caras colocaram uma vez uma garra numa mulher de caranguejo, assim. Nossa. E ela tinha que ficar de ponta cabeça e os caras ficavam rodando ela e ela tinha que pegar uns negócios com a garra de caranguejo. Só que, tipo, a mulher começava a chorar de tanto desespero, daí que não dava, cara. E a japonesada... Peidei. I'm burning. E um cara que chama As Gostosas e os Geeks, você já viu? Não, esse... Ah, não, esse é no Multishow, né? É legal até, só que é uma bosta ao mesmo tempo, sabe? Então fica muito embromation, né, cara? É igual esses... esses Extreme Makeover aí, cara, que fica mó cara... Aquele... Imagina. Miami Ink, cara. Miami Ink também embaça pra caralho. Cara, mostra em tempo real, cara, fazendo tatuagem, né? Sabe? 8 horas, cara, fazendo tatuagem. Cara, eu já vi um tatuador, cara, não vou falar o nome, mas o cara chegou no estúdio dele e falou assim, ah, eu gostaria que você tatuasse o Coringa, né? E o cara tatuou o Batman, cara. Ah, verdade, eu vi isso, cara. Cara. Nossa, ainda mais foi nas costas, cara, olha que o cara vê, eu não quero estar perto, cara. Foi nas costas do maluco, imagina, e faz aquele Batman dos anos 60, que era barrigudinho. Acho que era azul. Não, faz o Robin ainda. Cara. O cara fala assim, não, eu quero o Coringa desse aí do último filme aí e tal, naquele snipe, né? Ou então, tipo, Coringa lá do Asilo Arcan, né? Igual no Asilo Arcan, piada mortal e tal. Aí o cara pega e faz o Batman dos anos 60, barrigudinho, cara. O Batman da série, né? É, gordinho. É, gordinho lá. Tá. Cara, a única solução pra isso daí é cegar o cara, depois enfiar uma faca no olho do cara. O cara não vê. Aqui. Cortar as mãos, né, cara? E, nossa, e deixar cara, não assim. Não tatuar mais ninguém. Então, mas aí tem que cortar o pé assim na altura do. É, tirar coxa. Fora, né? Que é pro cara não aprender virilha, a tatuar mas... com os pés, né, cara? Porque é uma desgraça, né, bicho? Já pensou fazer um reality show bizarro com aqueles grupos da Bahia, assim? É, o novo hit do carnaval. Vixe Manhinha Show, né? Vixe Manhinha Show. Não, eu acho que tinha que fazer um Extreme. Um reality show que é podre, até bem chato, na verdade, mas o interessante é o apresentadora, cara, é a Mônica Lewinsky, lembra dela? Opa, a chupeteira lá, cara. Ela é charuto, cara. Do Bill Clinton. É um negócio besta, tipo, é um monte de uma menina que fica... Ela fumando. Que tem que escolher entre 200 caras, tudo mascarado. É 200 marcas de charuto. Ela ia escolher o cubano, com certeza. Ah, é. Ah, Fidel. Pô, tem um que eu achei muito cruel, cara. É o reality show mais lazarento que eu já vi. Tipo, eles pegam uma pessoa que é adotada. Olha só, cara, que crueldade. Tem que ser adotado, pré-requisito. Tem que ser adotado. Uhum. E fala, nós não somos seus pais. A menina... E viu uma reação do cara. Não, 3 anos de idade. Não, é assim, eles pegam uma pessoa adotada, maior de idade, lógico. E aí, tipo, eles descobriram que é o pai biológico da pessoa. E eles colocam um monte de gente lá, o pai biológico no meio, um monte fake. E ela tem que descobrir quem que é o pai de verdadeiro. Puts, dela. Nossa, cara. E dá uma Glock, né? É, você tem o direito de matar o miserável. Cara, não, esse é bizarro, hein, cara? É, ganha 100 pau, cara. 100 mil? 100 mil dólares. Caramba, aí depois tem que dividir com o pai biológico e o pai adotivo. Não, aí você gasta o dinheiro arrumando os documentos. Não, cara, tinha um que passava na MTV, falei que a MTV só tem podre, mas tem um bom também, que chamava Feast of Zen, você lembra? Lembro, sim. Cara, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi, cara. Ficava tipo um pai e meio, assim, o cara é igualzinho o pai e meio. E ele ficava dando umas missões pra uns 5 caras, assim, e os caras tinham que cumprir umas provas, sabe? E a prova era sempre num lugar silencioso da cidade, tipo numa biblioteca, num asilo de velho, assim. E era tipo umas missões assim, tipo, ficava um cara com as pernas abertas e o outro tacando umas bolas de golfe no saco do cara. E quem fizesse barulho perdia, sabe? Putz. Mas não dava pra fazer barulho, meu. O outro ele ficava cortando entre os dedos do cara, assim, com papel, tá ligado? Nossa. Ele já teve no Jackass. Já teve, sim. É, então. É bonito, é assim. É assim bonito. É, esse você achou legal. Eu achei. Tá. E se eu te conheço muito bem, se você assistir, você vai gostar. Passa o nome depois, eu vou baixar. Um reality show que pra mim seria muito interessante era juntar todos os ícones do black metal e death metal, sabe? Pega toda essa papagaiada toda aí que a gente conhece, colocar eles dentro de uma casa, assim. Big Brother Finlândia, né? Noruega, né? Big Brother Noruega. Só que, assim, colocar provas que tem a ver com samba, rebolation. Lambada. Sabe, fazer os caras, vamos dizer assim, soltarem... Bossa nova. Sambar no sapatinho. É, sabe? Cara, descendo até o chão. Você imagina o Glenn Benton, cara, no rebolation, cara. Cara, é capaz de gostar, cara. No lugar do Pedro Bial ia ter o Beto Barbosa, né? O Luiz Caldas, cara. Luiz Caldas ia fazer quando rolasse a festa lá no sábado, era o Luiz Caldas que... Aí ele ia fazer todo mundo dançar fricote lá, né? Aí, cara. Essa aí, carrapicho lá também, isso é uma boa. Putz, cara. Carrapicho, cara. Puta que eu pariu, cara. lá no Bate Forte Tambor, cara. Um reality show que eu gostaria que existisse, cara, seria tipo uma Casa dos Desesperados, mas com políticos, né? Imagina assim, 14 políticos em véspera de eleição e sem propina, cara, sem dinheiro. É, isso é muito chato, cara. Nada, os caras iam ter que fazer um... Se virar pra conseguir o voto do cara, meu. Ah, sei lá. Não, já, porque é já fácil. Não basta propaganda política. Cara, mas aí, o Hendrix deu uma ideia que eu fiquei pensando o seguinte, ao invés de ter propaganda eleitoral gratuita, né, esses médios fazendo dentro, esses comícios e tudo mais, bota todos os candidatos à eleição num reality show, cara. Nós seríamos o grande irmão. Ia ser na granja do turto, né? Porque assim, já que a galera vê tanto reality show, cara, porra, tá aí um... verdadeiro... reality. Nossa, ao pé da isso ia ser. E aí com armas, né, cara, na parede, assim, né, cara? E botar a cara medievais, que é tretado, entendeu? É tipo Cúpula do Trovão, assim, é, saca? Tipo, assim. Tipo, 14 políticos entram, nenhum sai, não, saca? Porque o saíte vai matar no sniper. Sai. Os caras. 5 mil políticos entram. Nenhum honesto sai. 5 mil políticos entram. Aí parece a Tina Turner lá. Titia! Eles estão praticando corrupção! Tia Turner. Cúpula do Trovão. Cúpula do Mensalão. Cúpula do Mensalão. Cara, agora imagina assim, cara. Tipo, que eles fazem essas mudanças de partido e tal. Aí um sai tretado com o outro. Imagina assim. É que agora o cara já morreu já, né? Colocar o Maluf, Celso Pita no mesmo... Quem morreu? O Pita. O Pita morreu. Morreu. Olha, ele fala dos outros, mas ele tava no esgoto, né, cara? Ah, ninguém lembra dele, cara. Alemão, o Eremita, né, cara? Eu tava no Himalaia, cara. O Celso pita, imagina, cara. É porque ele pita, né, cara? Que pinta de novo? Não, o cara pita muito. Ih, caralho, vai tomar uma buzina, cara. Ou então, imagina assim um reality show dos caras que não deixam os outros falar, tipo, Silvio Santos, Faustão. Vai ser legal, hein? Vai ser legal, hein? Aí um vai falar assim, mas olha, não. Nossa, ia ser demais louco, esse, cara. Esse eu ia gostar. O Zé também, né? O Zé? Um abraço pro Zé, né? E o Big Brother com os vencedores. Verdade, o Big Fazer Brother. Fazer um Big Brother só com os vencedores. Mas e o prêmio ia ser quanto, cara? Ah, o prêmio, nada, já ganharam. Já ganhou, já. Você acha tipo, não, que esse o prêmio é manter o que eles já têm, senão é igual o Silvio Santos, né? Vai ganhando, errou, perde tudo. Seria interessante porque a mesma estratégia que todos fizeram não ia poder mais, né, cara? Sim, porque já tá manjado, né? Total, né? Porque vocês podem ver o seguinte, ah, sei lá, um que era gay ganhou porque ele levantou lá tal esquema da... Não acredita, nega. Dos gays. É falsa. Só que se surgir um outro gay, não vai ganhar mais. Porque parece que a galera fala assim, não, esse já não cola mais. Esse tá usando a estratégia do outro. É, esse parece não que cola mais. Essa não cola ele mais. Ele penetra agora. Né? Introduz. E a única coisa legal vai ser o Paulo Ricardo. E o Bial, né? Se você pudesse... O Bial com 90 anos, né? Meu zero. Cara, o que eu não aguento do Pedro Bial, ele dando uma de legalzão, né? Ô, passageiros dessa máquina, né? Chamada Big Brother. Meus amores. Ah, meus amores. A pergunta que não quer calar, que eu postei no Twitter e ninguém respondeu, cara. Que? Pra onde vai Pedro Bial e o bicho da goiaba quando não é época de goiaba e nem de Big Brother, cara? Ah, eu sei, cara. Eles parece. Pra aquelas guerras lá do Oriente Médio. Ele é o correspondente brasileiro. O Bial escreve umas críticas, não escreve umas crônicas, alguma eu coisa? Eu tô perguntando sim, onde ele tá, não, o que ele faz. Ah, tá. Não, então... Eu lembro que o Pedro Bial... Então anula. Não, eu lembro que o Pedro Bial, cara, ele tava fazendo a cobertura do Rock in Rio 2, né? Aquele que teve o Guns N' Roses, o Judas Priest e tal. 90 e tanto. Aí começou a Guerra do Golfo. Tiraram ele e mandaram lá pro Golfo. Que bosta, mesma cara. Mesma coisa. Nossa, aí bem deixaram o Maurício com o Bruce Lee, cara. Nossa, Maurício com o Bruce Lee tem cara. Duas taturanas em cima do olho, né? Parece o Ziraldo mais novo. Ele só dá agora eles cobrando, parece o Black Falcon, né, cara? Parece, né? E outro que quer dar uma de legalzão também, ele e a Regina Casé. Ó, o um reality show bom. Coloca todos os caras tontos, cara. Da Globo. Da Globo, o Pedro Bial. Luciano Huck. O Luciano Huck, o Cid Moreira. Cid Moreira. A comediante lá. Tinha que colocar o Galvão Bueno junto. Galvão, cara. Bueno. Nossa, cara. Com o Pelé. Com o Pelé. E o Zagallo. Zagallo. E o Celso Pitta. Qual que é? É Regina Cazé? Cara. No meio assim. Ah, mas eu gosto da Regina Cazé, porra. Eu acho que você tá sendo. Ah, você gosta dela, leva pra casa. Não, você gosta dela, ela vai aparecer no Terça Insano. No Sexta Sexy. Ah, não. Aí nas porno chanchadas dela lá, o Segredo da Múmia. Sete Gatinhos. Sete Gatinhos. Mas se não me engano. Se não me engano, ela teve uma participação em uma porno chanchada. Várias? Teve, velho. Sete Gatinhos. A gente acabou de falar aqui. Verdade, você não presta atenção. Olha o Segredo da Múmia. Não, eu tenho vários. O Segredo da Múmia é que é a Dercy Gonçalves, né? Não, tem uma lá que ela furufa com a múmia, cara. Ai, cara. A múmia não tira nem. Eu lembro. Você tava lá? Não, eu era a múmia.